que meu coração é de amor. É que meu coração é de amor. É que meu coração é de Central do Sertanejo. Cê tá podendo falar, já não precisa dizer nada. Percebi pela sua voz que eu liguei na hora errada e não tentar disfarçar. Fala que esqueceu meu nome, eu te conheço da onde? Quem te deu meu telefone? Essa pessoa que tá com você vai te pedir pra me esquecer. Não sabe da metade o que a gente passou, das nossas noites de amor. Vou desligar e esperar. Quando ele te deixar em casa, sei aonde você vai parar. Vai me ligar, vou te buscar. A noite inteira só nós dois, agora vai esquecer celular. Só nós dois agora, vai esquecer lá. Cê tá podendo falar, já não precisa dizer nada. Percebi pela sua voz que eu liguei na hora errada e não tentar disfarçar. Fala que esqueceu meu nome, eu te conheço da onde? Quem te deu meu telefone? Essa pessoa que tá com você vai te pedir pra me esquecer. Não sabe da metade o que a gente passou, das nossas noites de amor. Vou desligar e esperar. Quando ele te deixar em casa, sei aonde você vai parar. Vai me ligar, vou te buscar. A noite inteira só nós dois, agora vai esquecer lá. Vou desligar. Quando ele te deixar em casa, sei aonde você vai parar. Vai me ligar, vou te buscar. A noite inteira só nós, agora vai esquecer lá. A noite inteira só nós dois, agora vai esquecer lá. Fred e Gustavo, ligação. É Central do Sertanejo, é segunda-feira. Passou também Fernando Sorocaba, Mármore, Eduardo Costa, Vida Sem Alma, Edson Hudson, Daniel Italia, Cristiano Araújo e Conrado e Alexandro. Essa turma é boa demais, hein? Só os tops pra você aqui no Central do Sertanejo. Segunda-feira, maravilhosa, início de semana, que a sua semana vem aí com muita coisa boa, se Deus quiser. Intervalo, na volta tem Gustavo Lima, tem Humberto e Ronaldo, tem Israel Novaes, tem muita coisa boa, então não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo é só aqui na sua rádio preferida. Essa rádio que é líder de audiência, né, gente? Segunda-feira começando mais uma semana e a audiência já tá lá em cima. Que maravilha! Que você comece a sua semana aí com muitas coisas boas, se Deus quiser. E por falar em coisa boa, por falar em música de qualidade, tá chegando aí o Gustavo Lima. Eita, rapaz, pra vender, gente. Fui Fiel, essa música aí que já teve aí pra lá de 5 milhões de downloads em todo mundo. Olha que loucura, né? É muito sucesso! Central do Sertanejo. Mas tão fundo